banho, lambem lá, sou eu. Tropeguzi, limpa banho, lambem lá, sou eu. Tropeguzi, limpa banho, lambem lá, sou eu. Tropeguzi, limpa banho, lambem lá, sou eu.